Álbum de Família. Todas as semanas, reunião obrigatória com os álbuns que fizeram a história e o futuro do rock em 33 rotações. De Elvis a Costello, de Cobain a Capranos, toda a família presente. Uma hora, um álbum. Quartas, das 2 às 3. E domingos, a partir do meio-dia. Álbum de Família. Esta semana na Radar, uma das mais aplaudidas e influentes bandas dos anos 80, que ao abraçar as texturas eletrónicas e os ritmos dançáveis da cultura clubbing underground, se tornou pioneira no espaço da New Wave e da música de dança. Falamos dos New Order, que emergiram das cinzas dos Joy Division e que alcançaram até um maior sucesso comercial do que o grupo anterior. Porém, esse caminho até à cristalização do som New Order não foi fácil, nem aconteceu de um momento para o outro. E o álbum de família desta semana reflete exatamente esse período de transição e que, com o passar dos anos, até se tornou num dos mais apelativos do percurso dos New Order. Foi em novembro de 1981 que o grupo de Manchester editou Movement, o primeiro como New Order. Nas 8 canções que vamos ouvir já a seguir, ouvem-se os ecos do fim dos Joy Division, com várias referências ao seu som, às letras de Ian Curtis e, claro, ao próprio Ian Curtis. Até as vozes que se ouvem tentam reproduzir a do falecido cantor dos Joy Division. E estes são apenas alguns dos fatores que conduziram a um torcer de nariz, tanto por parte dos críticos como dos fãs do Joy Division, quando o Movement chegou às lojas. Mas porque este é um registro de transição, encontramos os sintetizadores e batidas eletrónicas a ganhar um maior protagonismo e, a tempos, um som mais dançável, que indicia já o novo rumo que Bernard Sumner, Peter Hook e Stephen Morris procuravam. Os 3 músicos, saídos do Joy Division, contam também com a ajuda de Gillian Gilbert, namorada do baterista Stephen Morris, para ajudar com os teclados, guitarra e segundas vozes. Movement, o álbum que transformou os Joy Division em New Order, editado em 1981, para começar a ouvir a partir deste momento na Radar. Primeiro com Dreams Never End, se calhar o tema que mais lembra o grupo anterior, e com a voz principal a cargo do baixista Peter Hook. Depois ouvimos também Truth, os New Order, em 1981. Na primavera de 1980, os Joy Division estavam prestes a embarcar na sua primeira digressão pela América. A editora Factory tinha todas as razões para acreditar que essa turnê iria ser, finalmente, a rampa para o sucesso da banda, à beira também de editar o segundo disco. Mas a tragédia abateu-se na véspera da viagem. O vocalista Ian Curtis estava a viver um período negro de grande depressão. O casamento com Deborah Curtis estava a terminar, também muito por culpa da sua relação com a jornalista belga Annick Honoré. E os concertos eram um pesadelo, com Ian Curtis a sofrer constantemente de ataques epiléticos. Na noite antes da viagem para os Estados Unidos, Ian Curtis regressou a casa para conversar com Deborah para a dissuadir de avançar com o processo de divórcio, algo que ia afetar também a sua relação com a filha Natalie. A conversa transformou-se em discussão e, no final, Ian pediu a Deborah que saísse de casa até ele apanhar o avião para a América. Quando ela regressou no dia seguinte, encontrou o marido sem vida. Ian Curtis enforcou-se nas primeiras horas do dia 18 de maio de 1980. a notícia caiu que nem uma bomba, chocando aqueles mais próximos de Curtis, em especial os amigos de banda, que nos últimos tempos ouviam o apelo do vocalista, mas apenas em canções, nas letras depressivas das músicas do Joy Division. Ian Curtis tornou-se um mito instantâneo, e a prová-lo está o sucesso de Closer, o álbum editado já depois da sua morte, e principalmente o single Love Will Tear Us Apart, que chegou ao mercado um mês depois da morte de Ian Curtis. O músico tinha desaparecido e, por isso mesmo, os Joy Division tinham também terminado. Bem no início da formação do grupo, os músicos tinham feito a promessa de que, se algum elemento morresse, os restantes seguiriam mudando o nome da banda. E foi isso que Sumner, Hook e Morris fizeram. Desde então, passaram a ser os New Order. Regressamos a Movement, de 1981, agora para escutar Senses e Chosen Time. Pouco depois da morte de Ian Curtis, os restantes músicos fizeram o luto com o regresso ao estúdio. Para Bernard Sumner, Peter Hook e Stephen Morris, era essencial continuar. O nome da banda surgiu quando o manager Rob Gratton leu um artigo no jornal The Guardian que tinha como título The People's New Order of Kampuchea. A banda gostou e a partir daí, e até hoje, adotou o nome New Order. Em estúdio, os três companheiros recuperaram algumas músicas escritas ainda com Ian Curtis. Dois desses temas foram os primeiros singles do novo projeto. É em março de 1981 que chega às lojas o single Ceremony. No lado B estava In a Lonely Place. As duas canções compostas poucas semanas antes da morte de Ian Curtis respiram Joy Division e encontram Bernard Sumner a assumir a voz principal. No entanto, a discussão foi grande sobre quem deveria cantar e todos os elementos pegaram no microfone. Por fim, decidiram que deveria ser Sumner a cantar porque era mais fácil para um guitarrista e porque a voz dele era menos semelhante à de Ian Curtis. No entanto, Peter Hook canta em duas músicas de Movement, Dreams Never End e Doubt Even Here. Quando o primeiro single de New Order chegou ao mercado, já a banda tinha integrado na sua formação Gillian Gilbert, a namorada de Morris. Ela tinha vivido bem de perto o período de Joy Division e tinha tanta experiência na guitarra e sintetizadores como os restantes. Acabou por ser a escolha natural para completar o alinhamento de New Order, o que fez também que os músicos pudessem explorar mais as texturas eletrónicas, já que existia sempre alguém a tocar sintetizador. Durante 7 meses e com o apoio da Factory de Tony Wilson, os New Order entraram em estúdio com o mítico produtor Martin Hannett, que pouco tempo antes transformara por completo o som punk dos Joy Division. Mas Hannett estava numa fase conturbada, com grande dependência de drogas e álcool e por isso mesmo a sua presença em estúdio não contribuiu muito para o resultado final, como tinha acontecido em Unknown Pleasures e Closer. Peter Hook viria a afirmar mais tarde que o trabalho de Hannett foi basicamente mostrar aos New Order como funcionava uma mesa de mistura, o que veio a permitir que o grupo pudesse produzir os seus discos a partir de então. Os New Order demoraram 7 meses a escrever material novo e a registá-lo em fita. O álbum Movement foi editado em novembro de 1981. Regressamos a este disco com os temas que são apontados como referências diretas a Ian Curtis. ICB, que muitos encaram como sigla para Ian Curtis Buried, e logo depois The Hymn, a estreia dos New Order em 1981. We'll be right back. A 13 de novembro de 1981, poucas semanas depois da edição de Steel, um duplo álbum de retrospectiva do percurso dos Joy Division, os New Order lançaram Movement. A capa do disco é da autoria do artista habitual da Factory, Peter Saville. É um trabalho muito simples, minimal, inspirado por Fortunato De Pero. A capa indica muito rapidamente que esta se trata da edição número 50 da Factory e que a banda é New Order e que o disco se chama Movement. Surgem também as letras F e L, deitadas. O F é sinónimo de Factory e o L, em numeração romana, é 50. A cor azul foi escolhida pela banda. Quando o Movement chegou ao mercado, os críticos acusaram os New Order de tentar reviver o período e o som Joy Division. Tal era a proximidade com a antiga banda. E o público também não acreditou muito nesta nova fase dos músicos de Manchester. O disco surgiu na posição 30 da tabela de vendas. Em contraste, lembramos, por exemplo, que Closer chegou a número 6. Mas Movement foi o álbum possível e, em retrospectiva, o disco que os New Order deviam fazer para, de facto, seguirem em frente. E, no fundo, tem tanto de Joy Division como de New Order, a banda que, em breve, iria oferecer um dos mais históricos singles de sempre, Blue Monday. Com o passar dos anos, as opiniões em relação a Movement alteraram-se e é agora entendido como um disco de referência no percurso da banda, onde já surgem os sons que fizeram dos New Order uma das referências da New Wave e música de dança. O luto, protagonizado por Bernard Sumner, Peter Hook, Stephen Morris e Gillian Gilbert, numa das obras-primas do post-punk, chega agora ao fim na Radar. O álbum de família termina com Doubts Even Here, com a voz de Peter Hook, e logo a seguir, Denial, os New Order, em 1981.